Página 10 nós temos artimanhas do maligno para bloquear os relacionamentos e a sabedoria de Deus para fortalecer as alianças. O tempo de Deus e o tempo do homem. Capítulo 21 de Provérbios diz assim: os planos do diligente conduzem à abundância, mas todo precipitado apressa-se para a penúria. Comecei a ministração dizendo: tem coisas que nós reclamamos, que nós pedimos de Deus, que nós buscamos em oração e que nunca chegam a nós por coisas como esta. O precipitado apressa-se para a ruína. É um sujeito precipitado. Precipitado no falar, precipitado no que vê, precipitado no que age, em como reage. Se eu sou assim, lá com a família, irmão, com os nossos familiares, com as questões no trabalho, pode ter certeza que isso está influenciando diretamente tua vida espiritual. Aquilo que Deus tem preparado para você está sendo bloqueado por algumas coisinhas simples. E às vezes na igreja a gente só ouve, ou a gente vem para só ouvir: eu queria uma mensagem espiritual, eu queria uma coisa assim, o fogo descendo, eu queria a glória de Deus se manifestando. Mas nós vemos na Bíblia que não é assim, não. As coisas são muito práticas, são muito simples. O tempo de Deus e o tempo do homem. Na maioria das vezes, nós erramos quando nós achamos que algo já tinha que ter acontecido e não entendemos por que fulano ou ciclano não fez isso ainda. Eu não estou entendendo, gente. Será que ele não está vendo? Gente, ele não está vendo. Provavelmente ele realmente não está vendo. Você vai ver aí no texto que eu coloquei isso. Mas provavelmente o tempo do Senhor não é esse. E há um princípio que eu tenho aprendido e peço misericórdia do Senhor para colocar em prática todas as vezes, sempre. Irmão, o nosso desejo é sempre mais rápido, mais apressado do que a vontade do Senhor. Tenha isso como um princípio. 100% das vezes nós vamos querer algo antes do tempo. Não aconteceu no tempo que a gente não queria. A gente se frustra, a gente quebra o relacionamento, a gente reclama, a gente fala, a gente chora, a gente some, a gente fica bravo com Deus, a gente... e toma outro rumo. E o outro rumo é mais distante ainda da vontade do Senhor. Ficamos mais longe ainda de receber aquilo que Deus estava preparando. O exemplo mais bonito que nós temos na Bíblia, que eu posso me lembrar agora, é Abraão subindo o monte para imolar Isaac. Ele subia o monte Moriá angustiado, terrivelmente triste: vou matar meu filho, vou imolar meu filho, meu único filho. Eu tenho mais de 100 anos, provavelmente Abraão tinha 120 anos, 115 anos, porque dizem os estudiosos que Isaac devia ter uns 14, 15 anos. A Bíblia diz que Abraão tinha 100 anos de idade quando Deus foi fazer o milagre do nascimento de Isaac. Abraão falou assim: eu não vou ter mais filho. Deus me deu a promessa. Deus falou, Deus me deu o filho e agora eu vou matar meu filho. Deus falou para eu matar o filho. E ele continua subindo. O que ele não sabia era o que Deus tinha programado. Se ele para no meio do caminho, o que Deus tinha programado não viria. Se nós paramos no meio do caminho porque nós achamos isso, aquilo, aquilo outro, ou o nosso tempo, nós queríamos já, nós... não virá o que nós queremos de Deus, o que nós precisamos, o que Deus quer para nós. Quando Abraão chega lá no cume do monte e desce o cutelo, o anjo segura a mão de Abraão e diz: não, não faça isso, filho. Eu sei que você me honra. Eu estou vendo sua fidelidade, Abraão. E a Bíblia diz que aparece um cabrito, um carneirinho. Irmão, Deus é poderoso para ter feito aquele carneirinho surgir do nada. Plim, surgiu. Mas de acordo com o que estudamos em toda a Bíblia, o mais provável que aconteceu foi que o anjo do Senhor tocou um carneirinho do rebanho que estava lá embaixo no vale. E vai subindo o carneirinho, vai subindo o carneirinho. Abraão subia de um lado e o carneirinho subia de outro. Vai subindo o carneirinho. E quando Abraão estava lá em cima, estava lá um carneirinho. Porque a gente vê que Deus usa as coisas naturais para executar as suas sobrenaturais. Se ele falou, não, Deus, não tem jeito de continuar, ele não recebe aquilo de Deus. Se nós achamos que tudo tem que ser no nosso tempo e desistimos e paramos e reclamamos e murmuramos, nós não vamos ver o melhor de Deus lá em cima. O nosso tempo não é o tempo de Deus. O nosso tempo é diferente. Você vai ver continuidade do texto. Você vai ver uma série de textos bíblicos na página 11. Você vai ver uma ramificação desta questão do que estamos vendo no texto. O que o líder está vendo. Página 12. E eu quero falar ultimamente pela página 13. Cada um é uma pessoa. Deus tem trabalhado comigo no casamento, no meu relacionamento com a Dani. É da natureza do homem querer que todas as coisas sejam do jeito dele. É da natureza do homem. E é homem genérico. Porque é da natureza da mulher querer que as coisas sejam do jeito dele. Eu já pus um vaso aqui e chega no outro dia o vaso está aqui. Aí eu fui lá e pus aqui de novo. Aí, pus aqui de novo. Era eu e a Dani. Ela quer aqui. Já aconteceu de eu pôr dentro do armário. Ela pôr dentro do armário. Ela não gosta, põe lá dentro do armário. Eu gosto, põe em cima. Daí a pouco, é poucos minutos. Ela passa, está lá. A gente quer as coisas do jeito que a gente gosta. É da nossa natureza, irmão. Com todos nós. Como maridos, pela natureza pecaminosa, nós tendemos a forçar a barra para que a esposa seja, faça, caminhe do jeito que a gente quer. Eu quero assim, faça assim. E até buscamos respaldo bíblico nisso. Eu sou cabeça e você é submissa. Tem uma série de coisas que Deus vai fluir para com a família. É através do marido, é através do sacerdote, inquestionável. Mas tem uma série de outras coisas que não faz a menor diferença se é do nosso jeito ou se é do jeito do outro. E que precisam ser do jeito do outro. Por causa da individualidade que Deus colocou em nós. E esta é uma luta constante em todos os casamentos. Nós achamos ruim, porque não está do jeito que a gente imaginava, do que a gente esperava, do que a gente tinha como expectativa. Isso acontece muito com um grupo, uma equipe. Nós vemos líderes que, aliás, eu vejo em mim, e vemos em nós, e vemos em líderes, que se alguém não soube fazer, ele vai lá, pega, faz, resolve, pronto. O Senhor tem trabalhado na minha vida para me ensinar, tem coisas que podem ficar diferentes, mas eu teria feito melhor, não tem problema, isso não é problema. E o que tem me ajudado muito, é quando Deus me leva a entender, você não pode se ocupar das coisas mínimas, quando a hora é de ocupar-se com as coisas maiores. Se você quer tanto que o teclado fique aqui, eu já pedi que o teclado, gente, o pastor não gosta que o teclado fique assim, e eu fico nisso aqui, gente, o teclado aqui, eu estou me ocupando com uma bobeira do teclado nessa posição na casa, a coisa aqui, e não vou poder me ocupar com coisas maiores. Mais estratégicas. Há momentos em que todos nós temos que nos ocupar com detalhes, sim. Mas precisamos entender que tem coisas que são detalhes que não vão fazer diferença para nós ou para um projeto maior e que alguém vai fazer de outro jeito. E eu posso valorizar isso em alguém na família, no marido, na esposa, nos filhos. Ó, oh, você gosta assim? Gosto assim. Você prefere assim? Prefiro assim. Olha, interessante. Sabe por quê, irmão? Porque quando a gente vê isso na vida dos outros, gente, você viu como que aquela senhora Pôs o brinco, interessante, né? Ficou tão bonito assim. A gente admira as coisas nos estranhos, nas pessoas com quem nós não temos convívio direto. Porque nós as consideramos como um indivíduo, mas nós não consideramos as pessoas com quem temos liberdade como indivíduos. E acabamos esquecendo de valorizar como elas fazem as coisas. E esse é um problema dentro de casa, na família, na igreja. E eu quero repetir, é um problema que vai bloquear muitas bênçãos de Deus para nós mesmos. Que vai nos impedir de sermos pessoas mais sábias e corrermos em coisas mais altas, em projetos mais ousados, em uma visão mais alargada, mais plana. São coisas que vão nos impedir de cuidar dos outros. Como é que eu posso cuidar de alguém se eu ouço que me falaram, mas fulano é isso. Eu dei ouvido, daí a pouco eu sinto aquilo também, e não, eu não vou nem, olha, eu já me falaram que fulano, já cria aquilo tudo, pronto, não cuido. E qualquer sinalzinho, eu falo assim, viu? É isso mesmo. Deus quer levantar um povo de excelência. Esse livro que eu mencionei se chama O Sopro de Deus. A irmã que escreve esse livro disse algo tão tremendo. Talvez você já tenha tido a oportunidade, irmão, de estar com alguém rico, ou um empresário, um político, alguém verdadeiramente ilustre. Talvez você já teve a oportunidade de estar num lugar sofisticado, ilustre, bonito, glamouroso, pomposo. Talvez você já teve a oportunidade de entrar num prédio maravilhoso, num escritório onde tudo é bonito, excelente, tudo. Nós nos sentimos bem nesses lugares, por causa de uma característica: excelência. Não é simplesmente um playboyzinho que põe um terno ou tem uma BMW. Não, é aparência, não. Alguma coisa realmente sólida, consistente, de excelência. Aquilo desperta atenção. Aquilo gera confiança. Aquilo transmite segurança, solidez. São características de excelência que se manifestam em coisas visíveis. Existem inúmeros casos em que é só aparência. Mas eu não estou falando desses casos. Eu estou falando de coisas realmente concretas. Quando nós encontramos estas circunstâncias, uma pessoa, uma empresa, uma situação, algo muito bem organizado. As pessoas entraram aqui e falaram assim: gente, que coisa, como ficou bem organizado. Era simples o bazar, mas ficou super bem organizado. Ficou mesmo. E muitas pessoas falaram isso, como tudo funcionou. Não teve nada que falasse assim: oh, isso aqui não ficou bom aqui, tinha que ser de outro jeito, tinha que ser de outro lugar. Tudo ficou, com a simplicidade que foi, tudo funcionou perfeitamente. Ou com simplicidade, ou até com coisas sofisticadas. Quando uma pessoa tem contato com este nível de excelência, ela é agradada, ela retorna, ela sente segurança, ela confia. Agora há algo, irmão. O povo de Deus é para ser um povo assim. Um cristão é chamado para ser assim, alguém de excelência. Pode morar num bairro simples, pobre, uma casa simples, mas você entra lá, você sente esse nível de excelência. Pode ser uma pessoa que não estudou, não fez o primeiro grau, não fez o segundo grau, mas você vê que tem integridade, tem excelência, é alguém que põe a mão da conta. Alguém íntegro, alguém confiável, alguém que busca, alguém que trabalha, alguém que se compromete. Excelência. E você vai descobrir que algumas destas simples observações que eu coloquei nessa apostila fazem parte de todo aquele que verdadeiramente é excelente. E todas estas coisas que são defeitos fazem parte da vida de todo aquele que é bagunçado, desorganizado, não prospera, enrolado, não vai à frente, nunca tem, nunca sustenta, nunca consegue, nunca cresce, nunca edifica, está sempre num ciclo vicioso de problema, de embaraço. Você vai descobrir estas características. Deus quer fazer isso na nossa vida, irmão. E Deus só vai liberar porções em nós ou através de nós, na medida em que nós vamos deixando o Senhor trabalhar em coisas simples. Estudamos aqui o cuidado uns com os outros, o carinho e a atenção para com as pessoas aqui. Olhar as pessoas que estão à nossa volta. Ministrar, orar, abençoar. Cuidar com o que falamos, cuidar com o que vemos. E eu quero pedir a você que feche os seus olhos nesse momento, irmão. Levante as suas mãos a Ele. E declare pessoalmente que você renuncia. E cite as características que você reconhece em você que precisa renunciar nesse momento. Eu renuncio, Senhor. E aquelas que eu nem sei que tenho, eu mesmo não vejo, pode me mostrar, Senhor. Escancara diante de mim. Que seja num momento constrangedor, que seja num momento em que eu me encontre vulnerável, ou em que eu me chateie, que eu me entristeça, que eu me envergonhe, não importa. O Senhor vai me mostrar e ficará explícito diante dos meus olhos e eu serei transformado.